Todo ano tem. Todo ano tem. Todo ano tem. Uma festa famosa na região. Todo ano tem. É a festa de Santana, padroeira do sertão. Todo ano tem. Uma banda tocando na procissão. Todo ano tem. Beata aqui chorando, acompanha de vela na mão. Vai cantando, vai rezando pela sua salvação. Pois sendo filha de Maria, Deus dará mais atenção. Todo ano tem. Mariana formosa com um terço na mão. Todo ano tem. Meu olhar, seu olhar na pobreza muralha, e ela não vem. Mês de julho já chegou e a festa começou. É a festa de Santana, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Vou fazer uma oração para o Cristo Criador, para trazer Maria, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ela é filha de Maria, do portão do Salvador. Eu sou filho de Maria e sou um grande pecador. Quero me casar com ela pela sua devoção. Vou pedir que ela reze pela minha salvação. Vem, Mariana. Quero a minha salvação. Mariana, vem. Pela minha salvação. Vem, Mariana. Quero a minha salvação. Mariana, vem. Pela minha salvação. Mês de julho já chegou e a festa começou. É a festa de Santana, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Vou fazer uma oração para o Cristo Criador, para trazer Maria, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ela é filha de Maria, do cordão do Salvador. Eu sou filho de Maria e sou um grande pecador. Quero me casar com ela pela sua devoção. Vou pedir que ela reze pela minha salvação. Vem, Mariana. Quero a minha salvação. Mariana, vem. Pela minha salvação. Vem, Mariana. Quero a minha salvação. Mariana.